Game Trap Podcast. Aumenta o volume do seu videogame. Está começando mais uma edição do Game Track. Esse episódio de número 23. Então vamos aos nossos participantes. Eu sou o Zabza, e meu sonho um dia é aprender a tocar baixo, e meu segundo sonho na sequência é ter uma música aceita no Rocê Remix. Alô galera, aqui é o Excel, tecladista level 23, e melhor DJ que eu, só o Silvio Santos. Véi, o cara faz umas composições maravilhosas. Você viu a última composição dele quando teve a Copa do Mundo? Não, me explique. Como é que é? Brasil, que a hora é essa? Eu esse ano vou querer o Hexa, mundo toda a nossa tradição, me deu um grito de gol, volta com a taça na mão. Olha que maravilha. Saindo desse dingo aí da SBT, o nosso episódio de hoje vai ser tematizado em remix. Aí você pensa, ué, remix? Vai ser aquelas músicas de Mario com batida de DJ, assim, de baladinha fake? Tipo, tch, tch. Mario em ritmo trance, né, cara? Aquela rave nerd. Não, não é exatamente isso, né? Então, a gente vai falar hoje das músicas remixadas e reinterpretadas que estão disponíveis no site da OC Remix, o que a gente vai explicar um pouquinho depois. Mas vamos antes para a leitura de e-mails e já voltamos. Começando a leitura de e-mails, estamos aqui com o Zabuzeta. Oi! E o Snake, rapaz. Boa noite. Que empolgação do Snake. Ou boa tarde, né? Vai depender. Depende do horário, do fuso horário que você estiver ouvindo. Vou ser até boa madrugada, peço uma pizza. Show de bola. Então, alguns recadinhos, né, Excel? Recadinhos em ritmo de carnaval, galera. Porque já estamos chegando no carnaval. Olha como o ano tá passando rápido. Não, e o Meia Lua X esse ano vai sair no bloco de carnaval. Qual que é o bloco de carnaval que a gente vai sair, Zabuza? O bloco de notas. Ué, Excel, I love you. E na primeira fileira a gente tem o Twitter do Meia Lua X. O carro abre alas é o Twitter do Meia Lua X. Olha só, o arroba Meia Lua X. Nota. Olha a desenvoltura que ele apresenta na pista. Nota 10. E também temos novidades no blog do Meia Lua X. Além das notícias que estão fresquinhas todo dia aí pra você, temos algumas colunas que vão estrear durante esse mês de março, que serão duas colunas. Uma coluna do Diggle Coasting, que vai ser Old School Consoles, além da coluna Videogame Music da Giza. Então fiquem ligados aí no Twitter, que as atualizações serão postadas por lá. Além disso, a gente tá com um calendário. No site nós postamos um cronograma onde você vai poder estar conferindo quando vai sair mais ou menos a sua coluna favorita. Ou seja, quando acabar aquele ciclo, começa novamente. Não tem erro, cara. Se você entrar naquela semana, sua coluna vai estar lá quentinha, prontinha. A gente vai passar uma madrugada fazendo, mas vai sair no horário, cara. É isso aí. Madrugada fazendo o caramba, porque eu tenho que revisar antes, né, meu querido? Então daí você vai acordar 6 horas da manhã e vai revisar. Oi! Que maravilha! Falando em madrugada, e aproveitando que hoje é uma sexta-feira, vamos ter um evento na Steam. Qual seria esse evento aí, Snake? Team Fortress Night, que eu não vou participar porque eu vou viajar, mas que droga. Eu achei que a gente ia bater uma partida de CS. Cara, eu jogo essa merda faz muito tempo. Meu Deus! Enfim, isso aqui não é o foco da leitura de e-mails. Falando em e-mails e comentários, vamos ler os comentários que foram deixados no post do episódio número 22, que falou sobre Rock'n'Roll Racing. Show de bola! E tivemos um e-mail do Eric Santos, que o Snake vai ler pra gente. Fala, chapas! Tá escrito assim, tá? Curti mais esse modelo de Game Track, em que antes vocês falavam do jogo, da história, etc. Ajuda a entrar no clima do jogo, fica mais legal ouvir as músicas assim. Eu não joguei Rock'n'Roll Racing na época que lançou. Fui jogar depois no emulador por recomendações. Mas o jogo é muito foda. Que é isso? Queria ter jogado no meu SNES, assim, quem sabe rolaria os multiplayers maneiros. E as músicas? Nem tem muito o que comentar, simplesmente mais puro, clássico e bom e velho rock'n'roll. Quanto à música de Peter Gunn, eu sempre achei que a música do estágio do Armored Armadillo, do X-Men... do X-Men. Nossa! No Mega Man X. Mega Man X. Fosse baseada nela. Ou ele mandou os links aí. Bom, é isso, chapas. Parabéns pelo cast e aguardamos os próximos. Abraço. O Eric Santos que tá participando desse episódio que está sendo lançado hoje. E o próximo comentário aqui é o comentário do Matheus Six, que também tá nesse cast. Ele diz assim: olha, amigos, vou me abrir, tchê. E ser sincero. Não, se for falar do Matheus Six, tem que falar com um sotaque, velho. Vou tentar. Olha, amigos, vou me abrir, tchê, e ser sincero. Se tem um jogo que eu odeio com muitas forças, é este. O jogo é chato, mal feito, irritante e só tem pista quadrada. Ele nem fala assim, ele vai me escrutizar. Então vou continuar aqui, depois ele me mata. Carros toscos, personagens nada carismáticos, feitos para afetar criancinhas de 10 anos. E por aí segue. Mas a música é boa. Então, esse foi o comentário do Matheus Six, do Subcontrole. Ah, Matheus, o jogo é muito a foder. Olha, o Snake sabe fazer o sotaque, eu não sei fazer. Próximo comentário aí. Então, galera, o Manja comentou o seguinte: pô, eu tinha sido first. Mas, galera, ficou muito bacana o cast. Apesar de poucas músicas escolhidas, já deu pra matar a saudade do jogo. Muito foda. Calma. Poucas músicas escolhidas? Como assim? A gente escolheu todas as músicas do jogo. Não, peraí. Peraí, vamos chegar num meio termo aqui. São poucas músicas no jogo. Ah, tá. Mas a gente escolheu todas. Os dois têm razão nos seus respectivos parâmetros. Pontos de vista. Próximo comentário do Luigi. Ótimo jogo, ótimo cast e ótimas músicas. Que gay que foi isso? Eu nunca vi uma pessoa usar ótimo muitas vezes. Tantas vezes, ótimos consecutivas. Uma frase, rapaz. Nunca me prendi à história dos personagens. Eu e praticamente todo mundo. Queria mesmo era destruir qualquer um que aparecesse na minha frente. Os melhores eram aquele Wolverine, metálico. E o Mestre Splinter. O Luigi é lá do blog do Centro Otaku. Então, último comentário aqui do Hugo. E ele diz assim: cara, joguei demais esse jogo, tem nem o que falar, só música foda. E Tony Hawk tá merecendo um Game Track mesmo, vai ser muito foda também. Abraço, Hugo, abraço a todos que comentaram aqui. E é isso, vamos encerrar a nossa leitura aí, vamos para o nosso cast de OC Remix. Sabe Deus, o que é isso aí, galera, cast muito show de bola, espero que vocês gostem e lembrem de comentar depois. Ô, Snake, faz uma música de beatbox com uma área, você sabe fazer. Voltando à leitura de e-mails, vamos explicar um pouquinho o que é esse projeto OC Remix, que depois virou um grande site, referência para muita gente, que acompanha trilhas de videogame. O site OC Remix, que é uma abreviação de Overclock Remix, foi fundado em 99 por David Lloyd, o DJ Pretzel. Oh, DJ Pretzel, olha aí, é meu parente? É, o seu sobrenome é Pretzel também? Não, porque eu sou o Axel ainda. Ai, que pai! Meu Deus do céu, cara. Eu pensei assim que só eu e você não saia piadas, isso é uma coisa séria. Aí de repente você vem com as piadas, assim, ó. Ah, certeza que não vai sair piada, né? Vai nessa. Então, galera, o negócio é o seguinte: o Overclock, ele começou como um site dedicado a videogames e a releituras, né, das músicas feitas para videogame como trilha. Como o foco principal era deixar as músicas do Lloyd tocando, a banda desenhada que ele tinha criado, e deixar essas novas leituras disponíveis para a galera assistir. Com o tempo, o site foi crescendo, muita gente quis contribuir, quis mostrar também o seu trabalho, então terminou virando esse condensado, né, onde no site você encontra diversos remixes de diversas trilhas disponíveis pra galera ouvir e curtir, e por vários compositores diferentes. Sendo que não é assim também, tipo, ó, eu fiz um ali agora, não sei fazer, mexer em edição de áudio, nada que tô mandando. Não é assim, tem que ser um certo padrão, né, pra não virar samba do crioulo doido. E também no site, eles dão alguns apoios e tutoriais pra novos compositores, né, porque se você for acompanhando os trabalhos que são enviados pra lá, não é só a música com sintetizador, isso, né? Isso, sintetizador. Tem música com violão, com vocal. Não, tem música como se fosse uma banda mesmo tocando. entendeu? Não tem essa. A princípio, assim, tem música que ganha até da música original do videogame, assim, que fica muito, muito foda. Exato, eles pegando versão até de 8 bits, cara, e transportando, né, pros instrumentais. Então, olha, muito show de bola. Atualmente, o site tá com mais de 1.400 remixes. Isso, assim, por baixo, cara. Então, pensa nisso. É muita música, cara. Eu tava até procurando umas músicas sobre o Shinobi, né? O jogo antigo, pra quem lembra de Mega Drive. Cara, eles têm um álbum inteiro com a trilha sonora deles refeita, entendeu? Olha, eu fiquei basbacado quando conheci o site. Sim, até o Diego do Phoenix Down, que vai pedir uma música mais pra frente aí, ele até pediu uma música de uma parte que o site até fez um hot site sobre músicas compostas baseadas em jogos da franquia Donkey Kong, cara, que ficaram excelentes, assim. Tem um outro exemplo, assim, que o site ganhou tanto destaque que na versão do Street Fighter HD Remix, que a Capcom contratou a ser remix pra fazer. Toda a trilha sonora foi feita. Olha que bonito. Pra vocês verem como os caras são prestigiados, né? Eles recebem tanto prestígio, assim, que não é só, por exemplo, a Capcom que fez pedidos de músicas. Eles são convidados pra elaborar trilhas pra diversos jogos aí, cara, que ficam normalmente fantásticas, né? Se você pensar, ah, vai ser só aquele chiptune. Olha, vale a pena conferir. E mais do que nunca, salientar que começou como um bando de amigos querendo mostrar o trabalho deles. Um bando de nerd querendo mostrar o trabalho deles. Então, olha como é que vale a pena você investir naquilo que você gosta. O DJ Preston, ele foi investindo, cara. Ele começou do nada, assim. Começou do zero. Falou, vou tentar. Olha só o resultado que ele teve até hoje, né? Exatamente. Então, mostrando que não pode ser subestimado. Nosso cast, ele vai seguir o formato atual, que é o formato que a gente vai pedir as músicas aqui, e terão convidados especiais que a gente vai trazer para fazer os pedidos aqui. Bom, antes de trazer os convidados, eu vou pedir pro Excel pedir a primeira música dele para abrir com chave de ouro. Galera, para começar com chave de ouro, um clássico, eu vou pedir do jogo Zelda Wind Waker a música Ancient Hero. E o remixer dela é o Dark Sword. Ele já fez os remixes de Final Fantasy V, Final Fantasy X, Cave Story, Chrono Trigger e Kirby's Adventure, cara. O cara trabalhou com umas trilhas muito boas. Inclusive, a do Chrono Trigger dele, eu quase escolhi como minha segunda música. Então, Legend of Zelda, Wind Waker, Ancient Hero. Toca aí. Thank you. então, meu pedido de uma música que eu adoro, é a melhor música do Street Fighter, e acredito que o Excel também gosta muito, né? Já que é a música do Ken. Ô, oh, cara, lógico que eu gosto, meu. Inclusive é meu toque de celular, você viu lá na Campus Party. Eu vi, né? Cara, essa música... Tipo, eu tava escolhendo as músicas, né? Eu falei, vou clicar nessa aqui do Ken Stage, porque normalmente a gente tá acostumado com aquela que tem uma guitarrinha tocando fundo, assim. Mas, pra minha incrível surpresa, eu comecei a escutar ela e falei, ó, legalzinho. Aí, quando começou o vocal, cara, eu falei, nossa, como assim tem um vocal? Será que vai pegar bem? Porque a gente tá acostumado só com o instrumental, né? Cara, o vocal, parece que faltava vocal pra deixar a música mais foda. Cara, eu adorei. Adorei muito mesmo. Cara, eu escutei e realmente ficou muito show de bola. Eu não esperava que a versão fosse ficar tão boa. Não é um vocal pesado, é um vocal bem sussa, acompanhando o ritmo da música. E, cara, se encaixa perfeitamente. Se colocar no Street Fighter, você vai se empolgar cada vez mais e sair dando shoryuken. Sim, você vai se empolgar e sair dando shoryuken na rua. Você é um gênio. Não, no Street Fighter. No Street Fighter, eu disse. Ah, tá. Essa remixagem foi feita por Joey Darish, que tem um codinome JD Project. E vamos tocar a música aí. Show de bola. Então, galera, agora eu tô aqui com o Diego, do Phoenix Down. Opa, e aí, cara, beleza? Opa, beleza. Então, pra quem não sabe, Diego, ex-downloader, e atualmente num site muito show de bola que eu tô acompanhando direto aí, o Phoenix Down. Fala um pouquinho pra gente sobre o seu projeto aí. Então, desde que eu saí do download, né, eu e o Fernando, a gente juntou nossa vontade de continuar falando de games, e começou com esse projeto aí que, assim, inicialmente era um vídeo por semana, que a gente chegou a falar que ia fazer, né, era um review ou um preview por semana, só que o negócio tá crescendo, cara, a galera que tá acompanhando o site tá curtindo bastante e tão enviando muito conteúdo pra gente. A gente já tá agregando aí o Beat Studio, né, que é o podcast do Juninho. Sim, né, muito show de bola. Que é de música também, e temos aí já o Sala de Gamer do Rockman Kun aí, que a galera bem legal aí, que bate papo na sala de estar mesmo sobre games, assim, né. Ah, eu vi lá da última vez, muito massa. Isso, e o Fernando também começou o projeto dele, né, que é o Gamer Divan aí, que ele tenta analisar psicologicamente os jogos, sabe? Eu gostei bastante do último episódio sobre Team Fortress lá. Achei bem legal. Ainda mais o videozinho no final, nossa, ficou muito show de bola. E a gente já tá com coisa no forno, assim, já, né? Já tem coisa aí, vou dar um spoiler aí pra vocês aí. O Fred, em breve, vai estar aí com a gente também, com uma coluna aí. E outros vídeos, assim, que a gente tá tentando produzir, sabe? Que talvez não se encaixe como uma coluna, mas vai estar lá como conteúdo do site. Mas é isso, cara. E qual que é a possibilidade de vocês estarem fazendo um podcast lá? Cara, a possibilidade, eu tava até conversando isso há pouco tempo com uma galera que tá animada pra fazer. Ela existe, sabe? Acho que a ideia ainda só tem que amadurecer, a gente só tem que ver um foco pro podcast em si, porque a gente não tá aqui pra ser um download novo, né? Uhum. A gente tá aqui pra somar, né? Pra poder fazer uma parada diferente aí, que o pessoal curta também. Eu tava pensando aqui, qual que é a possibilidade de vocês também fazerem alguma coisa ao vivo, assim? Então... também existe possibilidade. Cara, o lance é braço, cara. A gente precisa de gente pra editar, a gente precisa de gente pra ajudar. O Phoenix Down, ele é uma coisa, assim, que visa muito ajuda da comunidade, né? Se você tem vontade de escrever alguma coisa sobre games, sabe? De fazer um vídeo, qualquer coisa, assim, que você acha legal e quer expor esse trabalho, o Phoenix Down é até um espaço legal pra isso. Tanto que essa semana eu até comecei uma sessão nova no site lá, né? Que é a Bonus Content, onde a galera podia enviar, sim, com um certo nível de qualidade, qualquer tipo de conteúdo pra ser colocado no site lá, sabe? Sim, é legal o pessoal participar, né? Pra colaborar. Uhum. E pelo que eu tô percebendo aqui, o Phoenix Down, ele vai ser uma coisa mais comunitária, tipo a pé da letra, né? É o que eu tô pensando em fazer, cara. Porque não adianta, cara. Não é visando grana que a gente tá fazendo o site. A gente tá fazendo o site porque a gente gosta. E é com esse pensamento que a gente criou o site aí e tá crescendo sem querer. Que é legal. Então, eu sei que você é um grande fã dos trabalhos feitos lá no seu remix. Uhum. Tava vendo um pouquinho da música que você tinha mandado pra mim e vi que ela veio de um álbum muito massa, assim, né? Nossa, cara, aquele álbum é sensacional. Eu acho que sim, não tem uma semana que eu não ouço ele inteiro. E é sério, ele vive pra baixo e pra cima no meu iPod. Eu sempre, quando eu tenho oportunidade, eu, pelo menos, assim, uma vez por semana, no mínimo, eu toco essa música que eu escolhi, cara. Que é a Bamber Reprise, né? Que é uma música de Donkey Kong Country 2. Cara, era a música que eu mais gostava, que era a Sticky Brush Symphony. E era uma música bem, assim, meio melancólica, né? Bem triste. Ela até foge um pouquinho do tema, né? Normalmente Você escuta um pouco mais divertida. E essa é a música que eu mais curto desse álbum aí, que foi um projeto do C-Remix, né? Que ele pegou, tipo, várias músicas de Donkey Kong e pegou os melhores compositores lá do site deles, pra cada um fazer uma reinterpretação das músicas da série, né? Então tem música do Donkey Kong Country 1, do 2, do 3, só que de maneiras totalmente diferentes do que a gente tá acostumado a ouvir. E uma das coisas mais legais é que esse álbum, ele é completamente de graça. Você não precisa ter vergonha de baixar ele. Ele tá aí pra ser baixado mesmo, sabe? Como todo projeto do C-Remix. Isso que é a grande vantagem do C-Remix, né? Que são músicas de qualidade sem custo algum, né? Exatamente. Então, Diego, obrigado pela sua participação. Nossa, agradeço muito de você ter aceitado meu convite aqui. Que isso, cara. Eu que agradeço aí. Então, peça a música pra gente encerrar aqui. Então, por favor, toca aí Bramble Reprise, do álbum Serious Monkey Business, de Donkey Kong Country 2. Thank you. Então, galera, tô aqui com o Matheus Six, chapa lá do Super Controle Podcast. E aí, beleza? Opa, tudo certo. E aí, cara, contigo? Opa, tudo bem. Então, eu tô te convidando aqui porque eu sei que você é um grande fã dos trabalhos feitos lá pelo OC Remix. Eu sei que você é lá na edição do podcast do Super Controle. E então, eu acredito que você seja tanto um grande fã, assim, dos trabalhos feitos por lá. Ah, não, sim, com certeza. É, eu conheci o OC Remix num cast do Nowloading há uns tempos atrás. E aí não parei mais, cara. Comecei a baixar. E fiz uns 20 GB só de OC Remix aqui no PC. E, claro, eu uso sempre nos casts. E são muitas músicas, muito variado, né? Então, aproveito sempre. Você tem algum tipo de preferência de instrumento que você gosta que o pessoal faça rearranjo lá ou reinterpretação? Cara, eu gosto muito das músicas do Sixto Sounds, porque tem uma pegada de guitarra, né? Mais puxado pro heavy metal, assim. E gosto também do DJ Pretzel, né? Que é o criador do site, assim. Tem umas musiquinhas meio puxadas pro jazz, assim. Eu acho muito legal também. Normalmente, assim, qual que é a trilha sonora que você sempre busca, assim, dos jogos que você tem costume jogar? É porque, na verdade, eu vou te falar, eu baixo as trilhas só por causa do caster. Eu não vou atrás, assim, por exemplo, eu tava jogando Dead Space 2, daí não tem muita música pra me remixar, sabe? Até deve ter algum remix lá, mas eu não busquei. E aí, se eu fizer algum dia algum cast sobre Dead Space, aí sim eu vou atrás das músicas. Que nem assim, às vezes a gente tem costume de baixar e não escutar, né? Isso. Como você disse, tem o Sixto Sound lá, que é o carinha que lida com um pouco mais de trabalho com guitarra. Pelo menos aí você procura escutar o trabalho deles, né? Ah, não, isso sim, os trabalhos dos caras que eu gosto eu escuto. Mas não é sempre, eu prefiro a trilha, assim, original do jogo mesmo, assim, os remix eu gosto bastante, mas não chega a esse ponto, não. É mais pro lado do cast. Ah, sim, sim. Ficou decepcionado? Ah, não, tranquilo. Eu não sei, talvez a gente que trabalha com edição, a gente acaba enjoando, é, né? Pode ser, talvez seja isso mesmo. Pode ser. É, eu sei que você vai fazer um pedido de uma música de um jogo que eu não cheguei a jogar, mas eu tenho muita vontade, acho que pelo fato de eu não ter muito contato com consoles durante minha infância. O jogo é Shadow of Colossus? É, esse mesmo, Shadow of Colossus. Inclusive tem o Sixto Sounds no meio. É, ele faz com outro pessoal o medley de todas as músicas do jogo, né? O nome da música é Wanderer and the Offensive, é live dito, eu não sei o que quer dizer isso, deve ser alguma tiração dos caras. Mas além do Sixto Sound, tem mais três parceiros dele, é um remix bem legal. A música tem uns 5 minutos, assim, 4 minutos e pouco. É uma música que usa bastante nos cats e eu gosto bastante de escutar também fora dele. Me diz uma coisa, e Matheus Six veio de Sixto Sound também? Não, o Matheus é muito mais antigo do que isso, cara. Quinta série, fim. É velho, é velho. Essa aí então do Sixto Sound, Shadow of the Colossus, Wander and the Offensive. Toca aí que vale a pena. We'll be right back. Então, eu sou do supercontrolepodcast.com.br. O site tá aí faz quase 2 anos. Olha só que bonito, hein? É, a gente tá adorando, não sei como, que é complicado de manter um cast, né? E agora a gente tá com um site novo, colunas novas, elenco novo aí, tem agenda, todos os dias tem alguma coisa nova. Só na sexta e no sábado, que a gente não tem absolutamente nada, que são os dias que o pessoal baixar o podcast e ouvir. E lembrando que o podcast é quinzenal, mas sempre tá aí para o deleite dos chats. A abordagem que vocês têm no cast é um pouco mais humorística, né? Tipo, normalmente vocês tratam, tipo, da história, assim, mas tem uma pitada de humor bem elevada, assim, que eu... Nossa! É, porque a gente... somos filhos do Download, né? Falando a verdade. É, nós também, né? É, todos os podcasts de games acho que são, né? Inspirou muito neles, só que o nada contra, eu até gosto do estilo deles, mas eles são muito focados, assim, sabe? Eu adoro isso, eles sabem muita coisa, isso que a gente sabe, mas a gente leva mais pro jeito da piada, porque são todos amigos, são todos da mesma cidade, então a gente já tem talvez um contato maior, assim, a gente vai falando o que der na telha, sabe? Então tem um pessoal que gosta bastante disso, mas tem um pessoal também que não é muito fã, né? Mas... é o nosso estilo, né? A gente tá levando desse jeito. É engraçado que parece um pouco do Melo X, né? Porque a maioria do pessoal que a gente grava aqui é aqui de Curitiba mesmo. Pelo menos a gente tem esse contato um pouco mais humano, assim. Às vezes faz a diferencial pra você falar, pra você argumentar, né? É isso mesmo, né? Não, é bem por aí como tu falou mesmo. Então a minha segunda música escolhida é de um jogo que eu só joguei em emulador. Tenho vergonha na cara de dizer isso. Que é do Final Fantasy VI. E o nome da música é Terra in Black, que é o tema da Terra, né, ou da China, no jogo japonês. Uma versão mais melódica, assim, muito bacana. Tem uma guitarra muito massa. Cara, tem uma guitarra muito legal, assim, é do Alcin, o compositor dela. Eu não conheço muito o trabalho desse cara, eu fui atrás de algumas músicas, não gostei muito, mas essa música, acho que é a melhor composição dele no site. Então, toca aí, né, Final Fantasy VI, Terra in Black. Thank you. agradeço. Pô, que isso, valeu pelo convite, uma honra participar do Esquece, hein? Eu sempre fui fã, desde o primeiríssimo episódio, sempre gostei de música e videogame, então parabéns pelo trabalho mais uma vez e muito obrigado. Então galera, eu tô com um convidado especial aqui, Eric Santos, do site tudonopote.com.br. E aí Eric, tudo bem? E aí velho, beleza aí todo mundo, minha Lua X, eu tô aqui muito feliz de estar aqui, convidado especial e tal, né, então, agora eu tô me sentindo até, tudo beleza, tudo no pote. Show de bola. É, não sei se vocês conhecem o site, né? www.tudonopote.com.br. Escrevi uma coluna lá, a Headshot, né? Que por sinal é a coluna que eu sempre tô acompanhando, cara, que é muito boa. Parabéns, Pia, você manda muito bem. Pô, valeu. É, então, é, a gente mete pau lá nos assuntos, trollagem básica, né? Eu sempre quero que o pessoal discorde de mim, mas a galera sempre concorda, eu fico, pô. Você tenta fazer a galera, tipo, te encher o saco, a galera, não, oh, parabéns, cara, muito bom. Tá certo, eu concordo, mas porra! É, a partir do momento que você começar a falar, tipo, bem dos jogos, a galera vai te criticar pra caramba, né, pelo jeito. É, acho que vou começar a fazer uns posts fanboy lá, assim, vou trocar. Acho que fanboy, acho que a galera critica mais, né? É, verdade, vou fazer uns posts fanboy lá. Então, nosso cast, ele tá tematizado nos trabalhos que o pessoal faz lá no C-Remix. Você já vem acompanhando o C-Remix já há um tempo, já? Pô, acompanho. O C-Remix é a maior fonte, sei lá, de música, game music, assim, que eu baixo, principalmente. E, sei lá, tem muita música boa lá, né, velho? Muito remake de música de jogo antigo e tal, eu curto pra caramba. É, tem umas reinterpretações bem bacanas, assim, principalmente de jogos, assim, pro pessoal que gosta de RPG em si, acho que tem uma gama enorme lá, né? É, principalmente Chrono Trigger, Chrono Cross, é, sei lá, os Final Fantasy, uhum. Tem muito RPG que eles, a galera ama fazer remix, né? Esse remix é cheio, é prato cheio pra fã de RPG. Falando em RPG, eu sei que você tem uma música, né, tematizada em RPG, então pode pedir, por favor. Ó, a música que eu vou pedir é de um jogo de 98, saiu pra PlayStation 1, chama Xenogears. Na verdade, não deve chamar Xenogears, né? Deve ser Xenogears, sei lá, mas é que nem Chrono Trigger, que a gente aprende a falar Chrono Trigger quando tá, sei lá. E, assim, é muito foda, a história é muito foda, mistura uns conceitos filosóficos e tal, e de religião, e, enfim, é muito texto, é uma história complicadíssima, mas é foda. Na época eu não entendi bem, depois quando eu joguei de novo eu entendi melhor. Uhum. Mas, enfim, o jogo é muito foda. E a música que eu vou escolher, ela chama Hino de Javé, né? Que é uma das nações do... Do mundo, né? Que nações, eles... É, do mundo lá que eles competem, né? São duas nações, Javé e Kislev. E essa é a música principal, assim, da primeira cidade do jogo, e ela fica muito na memória, assim, tem vários remixes no Ainos Remix. Mas esse remix, ele é muito foda porque ele tem vocal também. Então, o vocal encaixa muito bem, né? E essa encaixou perfeitamente, assim, na parte da música, e é muito foda, então toca aí. Shiakaru Kiyama Marima. Galera, tô aqui com a Giza e com o Pei. Oi pra vocês. Oi. Como de praxe, eu vou pedir pra que vocês peçam músicas pra mim, mas antes eu vou fazer algumas perguntinhas. Giza, eu sei que você gosta muito, mas muito mesmo de chip music, e eu acredito que o OC Remix é uma fonte enorme, né, pra tipo de músicas assim. Então, eu conheci o OC Remix, né, nesse ano, e eu me apaixonei porque ele tem músicas tanto compostas como parte de chip music, então acho que parte de chip music que ela é bem grande, assim, o pessoal faz remix, então é uma fonte inesgotável. Eu fiquei apaixonada pelo site, pela qualidade que o pessoal transforma as músicas, inclusive músicas atuais, de temas atuais como God of War, sei lá, Assassin's Creed, Portal, você encontra em chip music lá. Tem uma gama enorme lá, né? E o Pen, eu sei que ele é nintendista de coração e... Dade, meu cara. Eu sei que tem bastante jogos da franquia da Nintendo, assim, que tem uma gama enorme também de remixes feitos lá no site, né? É bom um site que tem uns remixes de jogos antigos, que ficam muito boas as músicas lá, então é muito bom de ouvir. Então, Giza, então eu te convido pra fazer o primeiro pedido. A primeira música que eu vou pedir é a música de um jogo que, pô, eu amo jogos de luta também, né? Então, Art of Fight 2, que é o tema da Yuri, que eu encontrei lá em Chip Music. É um cara que utiliza de sintetizadores e eu achei bem legal essa música. Ela tem um toquezinho assim. Eu achei até um negócio meio Daft Punk, assim, sabe? Comecinho. Eu também achei um pouquinho. Então, Art of Fight 2, o tema da Yuri. We'll be right back. Então, minha música também relacionada a Nintendo é o Tetris. Quem nunca jogou... Até que pariu, né? Tetris e Nintendo, como assim? Foi lançado pelo Game Boy, quem não... Ah, foi lançado exclusivamente pelo Game Boy de início. É, nossa, mas é 1989, época que eu nem nasci ainda. É, bons tempos, bons tempos. E toca aí, Zé. Tava reparando aqui, os outros convidados que pediram aqui, parece que eles vão pedir música mais instrumentais, assim. Ah, vocês dois foram os casos que pediu chip music, assim. Então vocês estão defendendo esse lado, a princípio. Ah, music sempre, né? E eu não posso falar nada. Tetris. É, e o legal é que você garimpando lá o OC Remix, às vezes você encontra a mesma música em 4 ou 5 versões. Ah, é, né? Então você encontra, por exemplo, Tetris. Eu não sei se Tetris existe isso, mas eu já vi na de Pac-Man. Ela existe em heavy metal, em... É eletrônica com sintetizadores e com percussão, que é super difícil de fazer. Eu encontrei técnica com percussão, então você encontra instrumental também, tem uma lírica dela, então é bem legal assim, você encontra a mesma versão da música dele. Falando em Pac-Man, eu sei que você tem uma música de Pac-Man, correto? Pois é, só que dessa vez eu tô defendendo o lado de chip music. O Pac-Man que eu tô trazendo, ela é feita com chip music, mas com voz. É uma coisa que inclusive fica a dica também pra vocês fazerem, que é o Jamendo, que é um outro site, só que ele é de música mesmo, assim, tipo, então não é voltada pra games, mas existe uma área de chip music, existe uma área de desenvolvimento para games, e eu achei no OC Remix, eu achei fantástico. O rapaz, ele pegou a música de Pac-Man e colocou um ritmo meio latino, funk. Aquele funk americano, né? Na verdade, aquela coisa meio latina mesmo, é um funk latino. Você vê que ela tem aquela sacadinha mais gostosa, mais puxadinha, não é aquela coisa meio yo. E eu achei isso bem legal, porque ele fez a mistura da voz, né, que muitas vezes não se encaixa bem com o chip music, e ele fez isso, achei fantástico. Então, Giza, faça o pedido dessa música, pedi pra tocar aí. A música do Pac-Man, o funk do Pac-Man, né, podemos dizer assim, o funk latino. A mis amigos con el sueño perdido. Miras el reloj y te pones a temblar, sabiendo que llega el momento de llorar. Te hacen decir cosas que no quieres, te hacen hacer cosas que no debes. El momento llegó, digo, de ponerse a jugar otra vez. Me llegó a perturbar, pero aprendí a controlar al monstruo que devora sin cesar. Ahora no puedo dejar de jugar, ya no puedo dejar de jugar. ¡Vamos! Agora sou eu, né? Como bom nintendista, né? Eu escolhi uma música do Super Mario Galaxy, que pra mim ficou muito foda esse remix, por ser uma música solo em piano, né? Eu gosto muito de pessoas que tocam piano. Acho que é muito foda tocar piano melhor que guitarra. Isso na minha parte, tá, pessoal? Como diria uma nossa amiga aqui, diz que a música é meio yaoi, por ser meio melosa, essas coisas. Então não me confundo com isso, tá? Então aí, toca aí, Zabu. Encerrando o cast, com mais dois pedidos, o meu e o do Excel, esse é lindo. Então, vamos lá. A música que eu escolhi é de um jogo assim que eu não gosto. Eu já declarei várias vezes. Eu acho legal quando a outra pessoa que joga fala pra mim da história, mas eu não consigo engolir. Final Fantasy, especificamente do Final Fantasy 1. O nome da música é Fire Cross. Ela começa com uma guitarra muito foda. A composição original foi feita pelo grande Nobuo Uematsu. E o remix dessa música foi feito por Luísa Carvalho. E que, por sinal, a música do Excel também, parte da composição foi feita por ela. Então, eu vou tocar ela aí. Então, galera, pro meu segundo pedido, eu vou pedir o remix de Tales of Symphonia, a música Strike of the Devil's Axe. Um dos compositores é o Carbohydron, que participou de um álbum de arranjos de Tales of Phantasia e Tales of Symphonia. E a Luísa, que já é citada pelo nosso amigo Zobzi. Ela também fez trabalhos para esse álbum que você citou e mais um álbum do Final Fantasy VII. Então, foi bem bacana. Esse remix pra mim ficou fantástico, umas guitarras bem bacanas. Então eu espero que vocês gostem, toca aí. We'll be right back. Bom, encerrando o cast, pena que é um cast pra você escolher apenas duas músicas, assim, se não se estende muito, porque dá vontade de falar, Excel, vamos fazer um cast, vamos escolher cada um 5 músicas. Pô, essa ideia eu acho super válida, hein? Acho que a gente pode implementar a partir do próximo. Olha só que bonito. Então, eu acredito que vai ter mais convidados falando de músicas do Sem Remix pra frente. Acho que dá pra fazer uma parte 2, cara, porque tem muita, muita música foda, que a gente acaba tendo que escolher uma ou outra, dá uma dor no coração. Você sempre fica achando que podia ter escolhido outra. Então, né? A gente pode ficar por aqui. Não percam o próximo Meia Lua X Podcast, que vai estar fantástico, fenomenal e cheio de novidades quentinhas para você. Sim, sim, vai ter novidades lá muito, muito legais. E se você gostou do cast, se você tem alguma sugestão de música, né? Porque a gente escolheu as músicas nas nossas opiniões. Eu acho que isso fica super válido vocês comentarem embaixo pra gente, falando quais músicas vocês têm, que talvez até sugestões. Quem sabe até fazer um cast de ouvintes pedindo música do Sem Remix. Olha que bonito. Ó, faz o seguinte. Se vocês comentarem o suficiente, e o suficiente mesmo, eu digo assim, tipo, de 10 comentários pra cima, falando positivamente, ou mandando por e-mail, ou comentando, eu quero participar de um cast com pedidos só de ouvintes, a gente faz, mas tem que ser pra cima de 10, entre comentários e e-mails, mas se tiver menos que isso não vai rolar, já tô avisando. Então, fica a dica, olha que bonita palavra, que é ridículo. Acima de 1000 comentários no tópico do post, a gente bota uma foto da tetinha dos Abzu. Ai que delícia, olha só. Tá bom, sem comentários, sem comentários, bota a tetinha dos Abzu. Então é isso, galera. Espero que tenha gostado. A gente pede seu feedback ou mande um comentário pra nós. Então, manda seu comentário para gametrack@meialuax.com. Então é isso e até mais, pessoal. Até mais. Na verdade, eu sou vendedor de picolé, não tenho nada a ver com a história, ele me chamou aqui de idiota. Porra, nada pessoal, cara, mas eu prefiro o Word. A louco, tirado. Que piada ruim, né, velho? Que sacanagem, cara. Como tu não é nada, tu é só vendedor de picolé, não tem problema te zoar. Não, não tem, velho. Foi mal. Mas eu vou ficar muito chateado e quando eu for vender picolé na porta da sua casa, eu vou lembrar disso. Vai cuspir o picolé, né? Puxa, toma aí, ó. Eu vou fazer um picolé bem cremoso pro senhor.